las nalgas de mandarín. Epá, o filme que eu... filme não, documentário que eu vi este ano que mais mexeu as medidas, é o único que me perguntam o que é que gostaste recentemente, vem-me logo à cabeça sempre, foi um que está na Netflix, um documentário, não sei se vocês já viram, que é o Ele Está de Volta, que é sobre o Hitler, na atualidade. Epá, eu gostei imenso, é uma mistura, eu diria que é ali uma mistura de género entre o Borat, um bocado ali de Borat e um bocado de Austin Powers, ou seja, ali uma realidade ficcionada com um pouco de realidade mesmo real, realidade real é uma expressão espetacular. Né? Sim, porque há virtual. Exatamente, virtual, ficcionada, portanto a realidade real é curioso. E pá, e é um documentário que é uma sátira mordaz, mas mesmo muito mordaz, das melhores coisas que eu vi nos últimos anos, à sociedade atual, tu, até no final. Eles têm ali dois twists seguidos, que completamente inesperados, porque tu estás ali a ver uma sátira, uma comédia negra, etc. Não estás à espera que haja grandes twists, mas eles conseguem fazer dois twists muito bem conseguidos no final. E depois acaba o documentário... Documentário não, desculpa, isto não é documentário, isto é... É um mockumentary, isto, não é? Pois, é um mockumentary, sim, exatamente. Porque o Hitler basicamente acorda em 2011 ou 2012, não sei em que ano é que se passa, mas é agora há poucos anos, e toda a gente pensa que ele é um humorista, que está vestido de Hitler, que vai à televisão de Hitler, etc. Toda a gente pensa que ele é um humorista, e não, é mesmo o Hitler, não é? O Hitler acordou passado estes anos todos, estava... aquilo não explica bem, assim um bocado por magia... E então toda a gente pensa que ele é humorista e foca-se um bocado na vida dele, pronto, e na conquista que ele vai conseguir ter de outra vez da sociedade, através da televisão, que ele percebe o poder que a televisão tem na sociedade e vai outra vez conquistar a Alemanha. E tem um happy ending? Tem um ending muito, não diria que é happy, mas que deixa-nos a pensar, e depois mistura ali algumas imagens de arquivo de situações atuais com problemas de refugiados, de violência, de racismo, etc. E tu ficas a pensar que isto é tudo uma brincadeira, é uma sátira, mas que podia ser muito bem verdade. Ou seja, se acontecesse na realidade o Hitler acordar nos nossos dias, provavelmente aquilo não estaria muito longe do que a gente andou a ver. E esse filme, isso é de que ano? Isto já está no Sr. Joaquim, é do ano passado. Isto está no Netflix, Sr. Joaquim, não sei, o filme é alemão, portanto deve estar... É daquele realizador daquele filme que tu viste, Pedro, da gaja que pode nas casas de banho e caga em cima da malta. Ah, é? É desse gajo? É, sim. Olha, não sabia. Só há um, realizador na Alemanha, não é? Exato. É sempre o mesmo. E o filme, pronto, tem lá coisas deliciosas, que é o Hitler a criar uma conta de e-mail e já existe o nome do gajo e tem que fazer tipo Adolf Hitler 57 mil quase, que é para conseguir. Pá, tem coisas muito engraçadas que o gajo ri-se ali. Já por essa, vou já comprar. Não, vai, compra, que é muito bom. E depois, a coisa que também mostra um bocado como é que nós funcionamos hoje em dia, que o gajo é racista, é homofóbico, é tudo, toda a gente acha piada e é aquele desconforto, mas ninguém diz nada. O gajo mata um cão e cai tudo em cima. É o fim da picada. Facebook, o filme. Exato, o filme começa a ser difundido e pronto, e acabou-se o Hitler. Opa, e então é muito engraçado. E como passou um bocado assim por baixo dos radares, só quem o apanhou no Netflix é que o descobriu. Fica a recomendação. Pá, eu vi para aí um quarto de hora, mas depois adormeci e ainda não retomei. Ainda bem que o Netflix se lembra. Exatamente, onde é que tu adormeceste? Se viste o quarto de hora, viste a cena inicial, que é o gajo, acho que naquela, tipo o Borat, mesmo a Borat, numa cena de cortesia, a aprender como é que se cumprimenta as pessoas, sim. E o gajo sempre a querer estender a mão, e o gajo, não, é assim, tem que pôr a mão na vertical, e ele, mas não pode ser assim um bocadinho. É um gajo, um gajo que treina pessoas de cenas sociais, não é? Comportamentos, caralho. Sim. O filme depois tem pouco disso. Tens algumas cenas de rua que ele está vestido com Hitler e os turistas todos a quererem tirar fotos, etc. E o gajo não percebe. Eu vi quando o gajo vai para Berlim e está cheio de turistas e o gajo olha à volta e pensa: foda-se que esta merda, morri para isto. Exatamente. E o gajo de cor mais, de tez mais escura, andar pela rua e o caralho, o gajo olhar para ele.